vai mudar. Quando ele aqui chegar, novo céu. Meu pai, toda a terra se lamentará quando ele aqui chegar. Ah, mulher com os anjos e trombeta de Deus, alarido de arcanjo, ele é o filho de Deus. Exaltado, será. Amém. Ah, glória, glória.